A sua rádio onde você estiver. Minha cota, Aldi, mostra como é. Meu Deus, eu vou viver pra sempre. Eu vou. Nós é bom. Se a minha gente sempre. Vou. Anda comigo, saí na algazarra. Ouve o que eu digo, puto, ninguém nos agarra. Hoje pintamos a mata, fazemos a farra. E para onde vamos, não vamos barra. O melhor da vida sempre foi de graça. Assim o tempo passa, o que é que queres que faça? Larga lá o móvel e o Wi-Fi. Não é preciso rir, só o Wi-Fi. Dá-me Wi-Fi, sou de Southside. Dá-me Wi-Fi, eu e a Night. Esquece o compromisso, assamos um chouriço. Bebemos um vinho, não penses muito nisso. A vida são dois dias, mas eu quero terceiro. Que se lixe o dinheiro, saúde primeiro. Rimo no chuveiro e roço na patroa como o verdadeiro. Meu Deus, eu vou viver pra sempre. Eu vou. Nós é bom. Se a minha gente sempre. Eu vou. Sabes? Meu Deus, eu vou viver pra sempre. Eu vou. Nós é bom. Se a minha gente sempre. Sempre, sempre com os meus. Saí do ventre sem dizer adeus. A minha gente é o meu Deus. Vede, meu Deus, não somos ateus. Africanos, europeus, já não sei bem. Somos manos ou teus, serão de alguém. Não interessa de onde vem, se é por bem. Não interessa quem é quem, somos mais que 100. Mais que 1000, enchemos pulmões. Mais que 1000, cantamos refrões. Mais que 1000, juntamos nações. Mais que 1000, milhares de milhões. A vida são dois dias, mas eu quero o terceiro. Que se lixe o dinheiro. Saúde primeiro, rimo no chuveiro. E roço na patroa com o mundo verdadeiro. Está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5 transamericafoss.com.br no aplicativo Transamérica Foss que você baixa e instala de graça no seu tablet ou smartphone. Hoje é sábado, 29 de julho de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski e estamos já no último bloco do programa Front até meio-dia, trazendo música, informação, opinião e descontração nas ondas da sua rádio. Interaja conosco pelo WhatsApp 459-8828-2828. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E se você gosta de festas populares, eis aí uma oportunidade bacana para este fim de semana. Amanhã, domingo, é dia de festa de São Cristóvão na paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro Maracanã, área central aqui de Foz do Iguaçu. A programação terá início às 8h30 da manhã, com missa seguida de carreata pelas vias da área central da cidade e bênção dos automóveis na Avenida Paraná, próximo à igreja. Na hora do almoço, será servida a refeição com costelão fogo de chão encomendado antecipadamente ou costelinha que pode ser comprada na hora, né, servida com acompanhamentos. Durante a tarde, serão feitas atividades culturais e recreativas, havendo também o sorteio de um carro zero quilômetro para os participantes de uma rifa promovida pela comunidade. Igreja do Maracanã, que fica aqui perto da Rádio Transamérica, né, dá até para ouvir o sino que toca aí cada vez que dá meio-dia. Na sequência, as informações dos esportes no quadro Agenda Esportiva. te protegeré. Ves conmigo como la otra vez. Te acaricié de la cabeza a los pies. Ves conmigo como la otra vez. Estoy conmigo pasándola bien. Agenda Esportiva. Fim de semana de futebol de campo e futebol americano nos gramados aqui da fronteira. Isso porque inicia neste domingo a edição do Campeonato Amador 2017, organizado pela Liga Iguaçuense de Futebol. Este ano serão 16 equipes participantes: o ABC, Aparecidinha, Flamengo, Guairacá, Três Lagoas, Vila Borges, CRG, Pilar, JVM, Anitta Garibaldi, Balbinô, Jardim São Paulo, Jardim São Miguel, União São Francisco, Morenitas e Jardim Itaipu. Os jogos acontecem aos domingos de manhã nos campos espalhados aí pelos bairros da cidade, né, sem nenhum tipo de cobrança de ingresso, então prestigie esse tradicional certame de futebol aqui da cidade. E por falar em prestigiar, ó, neste sábado tem futebol americano às 4 da tarde no estádio do ABC, com o Foz do Iguaçu Black Sharks em campo pela segunda rodada da Liga Nacional após vitória aí na estreia sobre o Joinville Gladiators por 19 a 15. O adversário de hoje será o Jaraguá Breakers, que também vem de vitória, né? Os ingressos custam R$ 5,00 e podem ser adquiridos antecipadamente nas unidades da Academia Explode ou então na hora ali na bilheteria do estádio. Os atletas do time pedem ainda, né, que quem puder leve 1 quilo de alimento não perecível para doação a entidades assistenciais aqui da cidade. 4 da tarde, portanto, estádio do ABC, Foz do Iguaçu Black Sharks e Jaraguá Breakers de Santa Catarina, segunda rodada da Liga Nacional de Futebol Americano. Outras informações do esporte você acompanha no programa Papo de Craque, de segunda a sexta às 6 da tarde. Apresentação de Sidney Puzanello e participação estelar do comentarista preferido do povo, Antônio Carlos Oliveira, o pai da Jenny, também conhecido como Pai Tonhão. Olha, dizem que está fazendo sucesso e arrasando corações. Será que é verdade? Eu acredito, hein? Vamos de música agora, só para dar uma amenizada no clima, né? Porque vem aí, na sequência, aquela goleada nossa de cada dia, aquela ressaca moral da semana. Quadro 7x1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Ó, nem pense em fugir, tá? Programa Front, até meio-dia.

é uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, de curva para a área, emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E a baixaria em Brasília ganhou proporções estratosféricas nesta semana, ganhando matérias no site da rede britânica BBC. Na quinta, a repórter Camila Veras Mota relatou que os deputados que apoiaram Temer na votação da denúncia de corrupção na CCJ da Câmara tiveram emendas milionárias liberadas. Quem votou contra? Zero de liberação. Na sexta, a BBC trouxe falas do ex-ministro Celso Amorim, que comparou o toma lá da cá em Brasília a cenas de sexo explícito. Quem será que tá levando nessa, hein? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E enquanto o governo diz que não tem dinheiro para nada e registra o pior déficit primário desde o início da atual série histórica, em 1997, levantamento divulgado pela organização não-governamental Contas Abertas revela que em apenas 3 semanas, no mês de julho, o governo Temer liberou o equivalente a todo o dinheiro liberado no primeiro semestre para emendas parlamentares. Mas claro que tudo isso é coincidência, certo? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E a pesquisa do Ibope, encomendada pela CNI, divulgada na quinta-feira, coloca Michel Temer na liderança no quesito desaprovação do governo entre todos os presidentes que já passaram pelo cargo desde a redemocratização do país. Temer tem apenas 5% de aprovação, superando José Sarney, que tinha 7%, e Dilma Rousseff, que em seu pior momento teve 9% de aprovação. Ó, Temer, seguinte, se esforça aí, tá? Porque dá pra piorar essa marca. Vai que dá, cara! 4. É o quarto gol, uma chinelada. Outra notícia muito louca da semana saiu no jornal O Estado de São Paulo, edição de sexta-feira, que publicou que o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, que foi preso na quinta, né, recolheu imposto de renda sobre um valor de 3 milhões de reais, que segundo a Polícia Federal seria resultante de propina. Ok, muito bem. É aquela história, né? Corrupto? Pode até ser. Mas sonegador? Jamais. 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Na segunda-feira, a matéria publicada pela Folha mostrou que o Movimento Brasil Livre, o MBL, aquele que pregava contra as indicações políticas e tudo mais, tem vários de seus membros ocupando cargos comissionados em prefeituras Brasil afora, né, com salários na faixa dos 10 mil reais. De acordo com a matéria, há casos em Porto Alegre, Goiânia, Caxias do Sul, São José dos Campos e Florianópolis, administradas aí por partidos que fazem parte da base do governo Temer. O MBL diz que as indicações foram técnicas, sem caráter político. 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schuller, é o sexto gol da Alemanha! Já a revista Época denunciou em sua edição online que o Senado Federal fechou o contrato para o aluguel de 85 carros zero quilômetro para uso dos senadores ao valor de R$8.300.000 para período de 30 meses. Os veículos são de luxo e contam com inúmeras mordomias ao custo de até R$9.300 ao mês, no caso, né, dos tops que serão usados pela presidência da casa. Olha, assim até eu, né? 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Alemanha 7, Brasil 0. E por falar em custos, o jornal Gazeta do Povo publicou na terça que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná está ampliando suas vagas de estacionamento. Aí você pergunta, bom, e daí? E daí que cada vaga custará nada mais, nada menos que a bagatela de R$18.000. com o custo total do projeto sendo de R$1.800.000 para a criação de 100 novas vagas de estacionamento. Olha, quem vai fiscalizar o Tribunal de Contas do Estado do Paraná? É uma pergunta interessante até, né? Já pintamos o set, agora vamos ao Gol do Brasil. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E o setor do turismo novamente trouxe boas notícias para a terra das cataratas. Na quinta-feira, o Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, chamado Fundo Iguaçu, representando aqui a cidade, assinou acordo com a organização da Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a Termatália, para que o evento seja em Foz do Iguaçu em 2018, reunindo participantes de mais de 40 países. O evento é considerado um dos mais importantes do mundo e conta com o apoio da usina de Itaipu. A Terra das Cataratas foi escolhida pelo fato de ter infraestrutura turística e contar, entre seus atrativos, com fontes de águas termais. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. E chegamos ao final da edição deste sábado, 29 de julho de 2017, do programa Fronte Transamérica em 104.5, transamericafoz.com.br e aplicativo Transamérica Foz. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e agradeço por sua companhia e sintonia em nome de toda a equipe aqui da sua rádio. Mostrou o futebol como é que é. Programa Front, que estará postado na íntegra dentro de instantes no site transamericafoz.com.br para que você possa ouvir novamente ou indicar para quem você quiser, por exemplo, um amigo, alguém que você queira torturar, enfim, você escolhe, tá? Não há quem possa. Fique na sequência com a programação nacional da Rede Transamérica, trazendo muita música, diversão no seu fim de semana. Já eu volto na segunda-feira pela manhã, bem cedinho, com mais uma edição do informativo Transnotícias, de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Mostrou o futebol como é que é. Você acabou de ouvir programa Front na Transamérica Foz. De volta no próximo sábado.